acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana. A gente

tua canção que é só tua, meu querido bem. Vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Por que não vens, não vens escutar o teu cantor a cantar? Esta canção que eu mesmo fiz por ser assim feliz. Feliz, meu violão incesta à luz de um luar, a natureza em festa, tudo parece cantar, só eu tristonho na rua. Sozinho, sem ninguém, vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Rádio Antena Web www.radioantenaweb.info. Seu sorriso Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi. Vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia. Que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil,

Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta estenta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Eu vim da minha terra despedida para estar. Eu entrei no Mato Grosso, dei terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha. A tua saudade corta como o arco de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem, que até a distância atrapalha. Com esta edição de 2012 do Gira Brasil, dia 28 de dezembro de 2012, queremos aí agradecer o carinho da sua audiência, né? Que nos premiou aí neste ano de 2012. Rogamos a bênção de Deus para que conceda em 2013 todos os dias muito felizes, com muita paz, harmonia, prosperidade e principalmente a saúde. E que 2012 para 2013 seja comemorado com muita responsabilidade. Queremos vocês aqui em 2013, na nossa companhia, na Rádio Antena Web. Ficamos todos até lá. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau! Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.